todos os loucos, dos becos, das quebradas, das esquinas, do morro, aos caras que estão atrás, nos paredão de pedra, entre as barras de ferro, as famílias que passam fome, debaixo dos viadutos, das marquises, as crianças que rasgam a madrugada louca, enrolada nos cobertores imundos, cuja única cama é o concreto da calçada, e o único teto são as mãos de Deus. Por mais difícil que seja, irmão, é preciso continuar, porque já dizia o homem Raul Seixas, a cabeça não suporta se você parar. Por isso fé, fé, compadre, a fé que filho da puta nenhum vai conseguir arrancar de dentro da gente. É essa que nos faz acordar de manhã cedo, que nos faz olhar pro céu, acreditar em Deus sempre. Voz, pavilhão, violão, meu camarada de sangue, Xadá. No comando dessa estrada, o leão da tribo de Judá, nosso pai. Valeu, irmão! Calibre 12 tá saindo de cena, puxando o carro. Valeu. Ardente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz...